Salve, salve, coelhada! Decadentes número 270 no ar. E estamos aqui hoje para falar dessa semana triste, né? Uma semana sem gols nos nossos jogos. Dois jogos muito difíceis de se assistirem. E para comentar essas partidas de péssima qualidade, temos aqui os culpados de sempre, em ordem diferente, já que o senhor Jairo Viana me promoveu a âncora no dia de hoje. Também temos aqui Lucas de Leucas, Thales, Série A, e um convidado ilustríssimo, o médico Adolfo. Vou começar pelo convidado, então, Adolfo, dê o seu boa noite. Boa noite para todos aí, boa noite para a galera que escuta o Decadentes. Estou de volta no programa depois de um tempo, para aparecer, e com uma semana meio decepcionante, né? No grupo já manifestei minha insatisfação, minha puteza com esses resultados finais aí, praticamente uma desistência da conquista de um título, que eu sempre comento que é o título, é o campeonato do América, é esse, é o que ele ganha, é o que ele consegue ganhar e consegue trazer alegria para a torcida, para a gente poder conquistar e manter nossos filhos americanos ao longo do tempo, né? Mas foi difícil, vamos lá, vamos comentar aí, vamos ajudar aí no programa de hoje, com o maior prazer. Também, Jairo, pode dar o seu boa noite hoje como comentarista, né? Voltando a essa posição depois de um tempo. Oh, que beleza, salve, salve, coelhada, de vez em quando aqui é bom passar o pepino de âncora aí pro meu Felipe, que também é genial na função aí, e é complicado, o que o Adolfo falou é o sentimento geral, todo mundo triste, porque ao contrário dos torcedores, os jogadores parecem que já desistiram. O papo é unânime. Cumprimos nosso objetivo, subimos para a Série A e não sei o quê. Mas, pô, bicho, se eu fosse jogador, eu queria uma fotinha com o Caneco, viu? Fotinha com o Caneco é outra conversa. Mas vamos conversar um pouquinho disso aí. A fase está tão ruim que nem a presença ilustre de Lucas de Leucas aqui em casa conseguiu trazer a vitória no jogo no último jogo. Mas, Lucas, dê o seu boa noite aí. Boa noite. Estou curiosíssimo para ouvir o nosso resumo do nosso querido Thales, né? Porque eu acho que o resumo hoje vai durar coisa de talvez 17 segundos no máximo aí, porque para resumir essas duas partidas complicadas vai ter que florear três palavras. Muito igual quando eu tinha que fazer redação com no mínimo 30 linhas, redação que a gente fazia com 30 linhas, acabava com 15 e depois ficava enchendo linguiça para inteirar as 30. Então vai ser complicado, viu? Ou semaninha dura pra gente, pra quem tava esperando fechar essa boa temporada com o título, né? Infelizmente, tá muito difícil agora. Então, pra emendar aí, Thales, dê o seu boa noite e continue com o resuminho das partidas, que ele é peculiar e cabido a todo domingo. Boa noite. Em primeiro lugar, resumir é meu pau, pra não perder o hábito. É resumão. Então, como vocês bem mesmo falaram aí, a questão do tempo, do resumo, geralmente o meu resumo dura entre 7 e 8 minutos. Eu fiz aí uma média dos últimos programas, assisti todos para saber sobre isso. Então, como eu vou gastar muito pouco tempo, eu vou fazer algumas outras ponderações. A primeira é assim, por que o Jairo está centrado aqui no meio? Por que essa porra aqui? Por quê? Esse egocêntrico todo. Segundo, agora sim, melhorou bastante. Segundo, tirou Adolfo aqui, que tá parecendo que sou eu duas vezes essa porra aqui também, ó. Troca essa merda também. Pronto, aí, agora ficou bom. Você vai deixar o cara mandar no programa? Que porra é essa? Você falou, não deu palpite. Tem uma função aí que chama assim, banir convidado. Pode mandar a ficha aí. Não, é porque senão eu já fui convidar a âncora. Se ele desistir do resumista, eu viro resumista também. Então é melhor não. Eu queria só fazer um protesto, porque nessa mudança de posição, a minha cara ficou atrás do símbolo do Decadente. Eu queria fazer uma colocação que realmente nós entrevistamos algumas vezes namoradas do Thales e elas realmente falaram que o apelido do Paulinho é resumir mesmo, mas enfim. Mas faz filho bonito, ele tem essa vantagem. E por último, eu sei que você também deve ser. Será que isso é uma máxima? E terceiro, que assim, eu já vi que eu sou o Coringa aqui, né? Porque eu faço resumo dessa merda, eu fico de comentarista, quando não tem apresentador, eu apresento essa porra aqui, e os louros só são colhidos aí pela turma do pepino, mas me deixa fora dessa aí. Mas você falar. É igual o pato. Pato nada voa e anda e faz os três mal. Você é igual o pato, rapaz. Mas acredito que o filho do pato é bonito, o patinho é bonito, porque eu faço filho bonito. Me faz bem, parabéns. Vamos falar sobre essa semana, nessa nossa lógica aí de programas aos domingos. Nós tivemos essa semana dois jogos, o primeiro foi contra o Brasil, todos os dois jogos fora, o primeiro contra o Brasil e o segundo contra o Confiança. Então a gente deu uma viajada pelo Brasil aí, né? É, para começar o jogo contra o Brasil, é num horário extremamente esquisito, 4 horas da tarde, não dá para entender o porquê disso. É, um gramado horroroso, enfim. Nada justifica a péssima atuação do América. É, o time não entrou em campo. O Lisca, depois da entrevista dele, cortou o Felipe Augusto do time, nem no banco ele estava. É, Léo Passos a gente ainda era uma incógnita, porque ele estava suspenso, então a gente até imaginou que ele poderia voltar. É, e o time entrou com o Vitão de centroavante. O Vitão, coitado, nem pegou na bola. É, o que é muito... que é discutível, porque o Vitão é um menino ainda, ele vai oscilar bastante, ele vai ter jogos que ele vai nos surpreender positivamente e alguns jogos a gente vai querer matá-lo. É o normal de menino, isso é mais do que é comum. É, o que eu digo é o próprio Ademir, aí, que não estou falando que o Ademir seja um menino, mas o Ademir demorou um tempo até que a gente pegasse uma confiança nele. Mas enfim, sobre o jogo contra o Brasil, um jogo pobre, um jogo horroroso. É, eu confesso que assisti do celular da empresa, que estava no horário de trabalho, então não vi muito. O pouco que eu olhava para baixo para ver a tela do celular, eu preferia voltar meus olhos para cima, para a tela do computador, que estava melhor do que ver aquela pelada. Bom, aí nós fomos jogar contra o Confiança. Nessa toada aí, a Chapecoense nos passou e nós perdemos a liderança. E aí a gente foi jogar contra o Confiança. Confiança que não ganhava 8 jogos, continua não ganhando. Mas nós também não ganhamos. É, dessa vez, o Rodolfo voltou, então o nosso ataque titular voltou ali com Felipe Azevedo, Rodolfo e Ademir, mas a nossa vontade continuou zero. É, fato a ser dito aí é que tanto o Felipe Augusto quanto o Léo Passos nem no banco ficaram. Mostra que assim, a entrevista do Lisca, pelo menos ele foi coerente. Ele falou que os caras não servem, parece que estão até desligados do plantel, parece que eles não fazem mais parte dos planos do Lisca, não. Mas enfim, time de confiança muito ruim, muito, muito ruim, e o time do América sem objetivo, sem vontade, pode ser muito sincero. Ah, entramos com o Jori, mais uma surpresa, que não dá nem para avaliar o Jori, porque o Jori não foi exigido. De forma eu falei, o time de confiança é muito ruim. É, mas isso não quer dizer que o goleiro de lá foi exigido também, não. O goleiro deles, que eu me lembre, teve um pênalti ao nosso favor que não foi marcado. O Rodolfo fez um gol impedido, completamente impedido mesmo. Talvez até pela forma física dele, ele não está chegando nas bolas. Enfim, o que foi um ano maravilhoso para a gente termina num clima de melancolia total. A Chapecoense joga amanhã. Bem provável que ela vença, e aí o título já era. Se ela não vencer, aí a gente vai com tudo contra o Avaí. Ir com tudo, eu não sei o que, que é, porque realmente o time está muito estranho, o Lisca nas suas entrevistas está muito estranho, o comportamento do Lisca no banco de reservas dessa vez foi preocupante, ele ficou quase que o tempo inteiro sentado, não sei porquê. É muito estranho. Enfim, se você pegar aí nos últimos 4 jogos, a gente jogou contra Náutico, Botafogo, Brasil e Confiança. Se juntar esses 4 times, eu não sei se dá um time do América, uma comparação meio esdrúxula, e a gente não conseguiu fazer grandes exibições contra os 4, não. Os 4 lá de baixo, os 4 estão lutando pelo rebaixamento. Então, uma semana ruim pra gente. É que fica a lição. Acho que deu mais de 17 segundos aí, essa porra aí. É, você é bom enchendo linguiça, pelo visto, também. Mas. Filho, era eu que apresentava o trabalho na escola. Eu não estudava, mas eu era bom para apresentar. Tá explicado. Então, Jairo, você concorda com isso daí? Você viu algo parecido com o Thales? Tem algumas explanações? Pois é, eu acho que a primeira coisa que tem que se dizer é essa atitude do Lisk e do time, né? Eu acho que a vontade de ganhar zero, né? Isso ficou muito claro em campo. Você via até um ou outro, um Zé Ricardo, um Ademir, Messias, querendo jogar bola, querendo uma vitória ali, mas o resto você vê a turma, sabe aquela pelada solteira e casada de fim de ano, assim, não valendo nada, não valendo nem uma caixinha de cerveja? Então o ritmo da turma era aquilo ali, né? Eu falo que tá na cara que eles estão querendo é férias, então tomar um cartão ali até negócio, para de repente já adiantar as férias e tal. E isso até vai lá, porque muitos dessa turma aí não vão ficar para o ano que vem, aliás, para esse ano, e vai lá. Me preocupa mais o jeitão do Lisca, sabe? A gente está num ponto que a gente tem que saber. A primeira coisa que nós temos que saber é se ele vai ficar ou não, porque a gente já está numa situação muito complicada. A gente tem eleições para presidente se eu não me engano, dia 10 de fevereiro. Então, na prática, nós estamos sem saber, do dia 11 de fevereiro, quem que é nosso presidente, quem que é nosso diretor de futebol e quem que é nosso técnico. Né? Então, se for o Lisca, ótimo. Então, Lisca, você está puto com o time e tal, bola para frente, vamos fazer seu time para o ano que vem aí. Mas se não for, cara, a gente está comendo mosca. Eu acho que o jeitão, aquilo ali não é o Lisca. Ah, vai aí, Cauã, toca esses caras aí, velho. Bota esses. Quem que você quer pôr? Ah, quer botar Carlson? Bota também. Sabe aquela atitude completamente displicente, não é a palavra certa, mas é aquela. É uma atitude despreocupada, né? Então, como se o time já tivesse sido campeão, né, Jairo? Sabe, exatamente. Sabe, e eu acho que talvez isso foi uma coisa tão bem vendida no grupo. De que ser campeão era ter acesso, que talvez começou a trabalhar contra, entendeu? Porque nessas horas aí, talvez era a hora do grupo, de chegar pro grupo e falar, moçada, eu sei que vocês querem férias, eu sei que vocês estão cansados, mas isso aqui, vamos dar aquela última, aquele último sanguinho pra, porra, pra conseguir esses pontos aí. A gente, nesse nosso campeonato, cara, nós perdemos muito ponto com a arbitragem, a gente... Né, teve uma tensão dividida aí durante boa parte do campeonato com a Copa do Brasil, mas ainda assim chegamos nesse ponto campeonato num ponto de ganhar, né? Então, pô, como eu falei, tem coisa mais gostosa que uma fotinha com a taça, cara? Sabe, qual que é a fotinha de acesso à Série A? Você tira foto com o quê? Com a tabela do G1.com? Entendeu? Então, não sei, eu acho, eu comentei isso outro dia no grupo, que motivar as pessoas é muito complicado, né? Desmotivar é muito fácil, mas motivar e falar, cara, vai, vamos, sabe, vamos botar fogo nisso aí. E aí eu fico pensando naquelas preleções que o Juninho fazia na Copa do Brasil. Eu não consigo ver ele fazendo isso hoje, sabe? Um desânimo, um lesco-lesco danado. E vou ser sincero com vocês, contudo, ainda é preferível um Vitão da vida, que ainda está querendo mostrar alguma coisa, que não teve oportunidade e querer mostrar alguma coisa, mas aí o problema é outro, o problema é técnico, do que um Rodolfo que, meu, tá difícil, entendeu? Um Felipe Azevedo que também está jogando o que dá ali, sabe? É meio isso, o grupo desanimou, mas o grupo desanimou não me preocupa tanto, porque esse grupo vai se desfazer boa parte agora, na virada. Me desanima o Lisca desanimar. Porque ele é que vai, ou ele, ou... outra pessoa vai ter que pegar essa barca aí. E vou ser sincero com vocês, eu não queria que outra pessoa pegasse, não. Porque se outra pessoa pegar, é trabalho do zero. E me preocupa mais ainda. Concordo com esse posicionamento, Adolfo? Eu concordo um pouquinho, sim, sabe? Eu acho que, sim, apesar da... Nós estamos falando dos dois últimos jogos, a mudança aconteceu dos quatro últimos jogos, né? Foi consolidar a classificação para a Série A, que o time mudou a forma de jogar. Não estou falando de aspectos táticos, não. Estou falando de motivação, né? Isso mudou a partir dos últimos quatro jogos, né? Então, isso foi bastante significativo. Tínhamos ainda uma motivação. A gente ainda via uma entrevista do Lisca ainda motivado na primeiro empate, né? Naquela que ele deu aquele esporro danado, né? Depois daquelas, as últimas duas foram entrevistas xoxas, entrevistas de cumprimento de protocolo, respondendo, confirmando a insatisfação. Vimos um time realmente desmotivado, como vocês já falaram aí, Thales, Jairo, até mesmo jogadores que sempre foram jogadores, mesmo com algumas deficiências técnicas, de pegada, de força. Juninho e Ademir, eu não sei se eles estão realmente cansados da temporada como um todo, eles apagaram. O Ademir ainda tenta, mas ele não conseguiu concluir jogada decente, quase nenhuma, né? Ele cortava para o meio, tentava fazer aquela jogada dele, tentava trabalhar com um, dois ali do lado direito, mas ele não conseguia fazer as jogadas. Juninho apagou o futebol dele, né? Assim, e eu tento pensar que isso eu estou atribuindo a um desgaste físico de final de temporada mesmo, que eles realmente foram jogadores que correram bastante, né? Você não via, e você não pode reclamar deles, né? Esses dois de jeito nenhum. E a decepção maior até foi nesse último jogo, cara. Voltou o nosso ataque titular contra um time bem mais fraco que o nosso, né? E não fez absolutamente nada. Nada, nem masturbação não teve, orgasmo não teve nenhum. Né? Teve um anulado. E masturbação foi o tempo inteiro. Jogadinha. Né? E irritante a quantidade de cruzamentos errados dos laterais nesses quatro últimos jogos. A coisa assustadora. A gente não consegue aproveitar a famosa bola aérea, que é o que todo mundo faz quando não está jogando futebol. cruza para dentro da área, mas ele não acerta nada, tudo passa pela área, passa por fora, vem para trás, né? Então, assim, houve uma queda técnica também. Então, a gente nota uma queda motivacional, a gente nota uma queda técnica no time, talvez por atribuição de desgaste mesmo, né? E os únicos que você vê jogando ainda motivados foram os zagueiros, o Zé Ricardo, né? O Alê, eu tô com antipatia dele, vocês não imaginam. Eu votei nos dois últimos jogos o Colatino, o Alê. Que ele dá um desânimo na gente, que ele não, fica aquele negócio de me lembra o Ganso, né? Aquele jogador clássico, mas que não faz porra nenhuma mais, né? Não. Aquele camisa 10 que não faz absolutamente nada. Então, em resumo, é isso aí. Uma mudança dos últimos 4 jogos, uma decepção muito grande. Pra gente que torce, que quer o título mesmo, sabe? Fica esperando um título mesmo. Você fica torcendo pra caramba, né? Pra vir você falar que é campeão pra você mostrar pro seu filho, né? Aqui de novo, agora é tri e tal. Campeão brasileiro, Série B, tá bom, mas é campeão brasileiro, os meninos gostam disso, né? Viajei também, né, cara? A gente também, né? Mesmo que a gente não ia estar no estádio, não ia estar na Independência, tomando todas lá e tal, e comemorando, pô, é pra comemorar, né, cara? É um negócio bastante... Eu fiquei muito, muito, muito chateado, muito chateado. Pessoalmente, enquanto torcedor comum, né, que espera uma chance que... Olha, nós demos chance, viu, cara? E teve condição da gente, ganhando um joguinho, a gente tava na vantagem pra essa última rodada. Dos 4. Era meter um 1-0 horroroso e conseguia fazer... E conseguia. A gente estaria um ponto na frente hoje de Chapecoense, né? Era por nossa conta, né? Apesar que dá medo, né? Última rodada em casa. Um Avaí que pode estar... Eu não vi o resultado dos outros, não sei se o Avaí ainda tem chance. Depende de outros resultados, mas tem. Pois é, então ele vem com tudo, né? Então vamos ver o que vai dar, né? Mas assim, foi muito, muito decepcionante. Não tira os méritos, tá? Não tira os méritos da participação na Copa do Brasil. Não tira os méritos da classificação para a Série A, né? Mas assim, ficou uma decepção no final agora aí, de uma grande possibilidade de um título, né? Mesmo com os problemas de arbitragem que a gente enfrentou, é muito decepcionante esse final. E muito esquisito, né? Até como tem comentado lá no grupo, tem alguma coisa esquisita, né? Tem alguma coisa esquisita. Mas é isso. Adolfo, deixa eu complementar duas coisas que você como falou aí. Primeira coisa é o tal da jogadinha aérea. Eu não consigo entender qual que é a lógica da jogadinha aérea. Nós temos, ó, Ademir e Felipe, eu acabei de conferir aqui. Ademir e Felipe Azevedo têm 1,72 de altura. O Rodolfo tem 1,80 de altura e não consegue subir uma gilete por motivo de gravidade, certo? Jogadinha na área pra quê? Primeira pergunta é essa. É perfeito. A gente tem, mas falta de repertório. Não, né? Mas o que eu quis comentar foi justamente isso. Quando não tá dando nada certo, é aquilo a jogada do desespero. Nem isso a gente consegue acertar, porque a bola não chega na área. Mas a gente tem. Ainda tem os zagueiros, ainda tem o Carlson, o Vitão, o Lohan, quando entram, que são mais altos um pouco e tudo, né? Apesar do Rodolfo já ter feito uns gols de cabeça também mais para trás, acho que 1 ou 2 ele fez de cabeça, mesmo sendo mais baixo e não subindo tanto. Mas assim, é a dificuldade até de executar uma jogada que é a jogada do desespero, né? Bola na área e vamos ver o que que dá, né? Mas nem isso. Pois é. Não, pois é. E a outra coisa que eu ia comentar... Só complementar rapidamente, Lucas. E a questão do Ademir parar de jogar também, esses últimos 3 jogos, a zaga dos caras está encaixotando o Ademir, cara. Tem hora que tem 4 caras em cima dele. Mas por que que isso acontece? Porque o Felipe Azevedo e o Rodolfo não estão puxando o zagueiro. Não tem ninguém marcando os caras, velho. Tá todo mundo marcando o Ademir. Quer dizer... não tem jeito, um cara que tá com 4 marcando ele não vai jogar mesmo não, entendeu? Então passa muito por isso também, a queda do Ademir passa pela queda dos companheiros de ataque, é complicado. Perfeito, concordo plenamente, é isso mesmo. E ele passou a ser marcado, né? Era jogada avisada, era o atacante do América, agudo e tal, eles marcaram ele mesmo mais. Tem um ponto que o Lisca falou em algumas entrevistas e que eu acho que faz sentido pelo momento de complemento, assim. O América nunca foi um time que teve um ataque extremamente produtivo, né? No começo do campeonato, a gente tinha dificuldade mesmo de criar situações claras de gol ali. E hoje a gente é o nono, se não me engano, melhor ataque, empatado com o décimo. Então a gente já não é um time que de fato faz muitos gols, né? Só que quando a fase está boa e o time está com a vontade acima da média, acaba que você encontra situações de gol ali. Quando abaixou um grau ali na vontade, uma vez que já tinha conquistado o objetivo principal, que era o acesso, aí não vai na técnica e também não vai na vontade, né? Então fica, eu acho que passa muito por isso. Essa sempre foi uma, criar jogadas de gol e fazer gols, sempre foi um ponto mais fraco do nosso time, nunca foi um time, a gente sempre comentou durante o ano, né? A América era o time do 1-0, do 2-1, ganhar por um gol de diferença, tensa, aqueles jogos que a gente podia já o jogo contra o Vitória foi totalmente à parte, né? Que a gente fez quatro, porque geralmente era assim, teve um jogo, se não me engano, foi contra, não sei se foi contra o Juventude, algumas partidas que a gente podia matar o jogo e mata, tipo assim, fica aquele 2-1, aí quando depois dá os 30, 35, 40, o time cai pra caramba. O que acontece é que o que a gente acabava encontrando de gol durante a partida ali, pela vontade também, não aconteceu e a gente expôs muito uma deficiência que a gente... Pô, a gente passou o ano inteiro jogando, sei lá, tal, eu não sei de exatamente, mas ali umas 70% das partidas a gente estava ou com o Léo Passo ou com o Felipe Augusto no nosso ataque, né? Então, e o Felipe Azevedo, que agora entrou nessas últimas partidas, ficou um tempo machucado, tá voltando agora, né? E o Azevedo também não é um puta do craque, né? Um cara que encaixou pela deficiência que a gente tinha. Não vou dizer que era carta fora do baralho no começo do campeonato, mas a gente, no Mineiro, a gente emprestou. Ele foi lá pro Água Santa, não rolou muita coisa por lá também. Quando ele voltou, acabou machucou e acabou encaixando o time. Então, sempre fomos um time com dificuldade de criar jogadas ofensivas e nunca foi um time de fazer muitos gols. Acontece que nessas últimas quatro partidas, além dessa dificuldade técnica, também faltou vontade, né? Especialmente, eu acho, contra o Botafogo e contra o Brasil de Pelotas. Contra Confiança, o time me pareceu até querer correr um pouco mais, mas faltava muita inspiração também, né? Lucas, questão... deixa eu até aproveitar o que você falou aí, que é um negócio legal, cara. Se você for pensar, o último grande atacante que o América teve, o último grande cara que fez gols no América foi o Obina, cara. Quanto tempo tem que o Obina passou pelo América? Depois disso a gente não arrumou ninguém. Cara que faz gol. Faz gol. E se você for pensar, talvez o Obina foi em 2017, certo? 16 não. Foi o ano que a gente não subiu para os pontos. Desculpa, perdão. É porque 2017 confundi. É porque 2017 foi o ano que a gente também tinha uma razoável produção ofensiva, mas o Obina, 2017 foi. Era o Bill, mas mesmo assim o Bill não tinha Mateuzinho, muito gol. E o Bill fazia muito gol de pênalti também. Muito gol de pênalti. Eu digo porque se a gente for pegar o ano passado nós também éramos um time com muita dificuldade de criar jogadas ofensivas. Ano passado, nossa arrancada era o quê? João Paulo, bola na área, gol do Ricardo Silva. Era sempre assim, um escanteio, uma falta perto da área que a gente arrumava um gol de cabeça. Não era um time também que produzia muito ofensivamente, né? E esse ano, a questão que... Pensar, né? Até o ano do Bi, a gente fez muito gol com o Rafael Silva, com o Messias. A gente, tipo assim, aquele ano... O gol do título foi do Rafael Silva. Muito gol de bola parada, né? Esse ano também a gente tem uma característica que é muito marcar em cima. Quando o time está muito mais empenhado, isso faz mais diferença, né? Que é marcar a saída de bola. Quantos gols a gente fez ali com o Ademir roubando a bola ali na frente? O Ademir teve teste contra o CSA, o Ademir roubou a bola até do goleiro mesmo, fez o gol. Então, quando deu uma baixada na vontade, o time já não é um time muito criativo. Então, eu acho que é importante, pelo menos, o Lisca ponderar isso nas entrevistas, que ele entende isso como uma deficiência e ele entende que a gente tem que renovar completamente para a gente ser um time minimamente competitivo na Série A já desse ano, né? Pode falar. Não, eu falo que uma coisa que ainda, nesses dois últimos jogos, se a gente for pensar, né? Os gramados eram horríveis, né? Foram dois passos que a gente jogou também. Ainda que no Brasil tenha faltado muita vontade, Sim. O campo também não ajudava, né? E quanto confiança, então... Esses últimos jogos agora aí foram campos horríveis. Não, esse último agora também, assim, a aparência era até um pouco melhor, mas os comentaristas até falavam que o gramado era altíssimo, né? Os caras, quando estavam andando, parecia que quase que sumia a chuteira, ficava tudo debaixo da grama. Mas não pode ser justificativa, não, porque não são dois jogos, são quatro jogos que a gente não vence. São quatro jogos e a gente não faz gol. Sim, assim, é só uma vírgula ali que, no final das contas, é competência nossa mesmo. Mas o mais legal disso tudo aí é quantos jogos que a gente tá sem perder. Por incrível que pareça, a gente tá numa sequência aí de 12, porrada. Cara. O problema é que os últimos quatro foram só empates, mas a gente tá numa sequência invicta muito grande. Vamos ler uns comentários aqui, só pra rodar, e até porque tem umas posições interessantes aqui. Olha, pra você ver, gente, ele aprendeu, o Lucas, ele aprendeu direitinho com o Jari, corta a gente na alta mesmo, e bora. Atitude correta. Bem, o Zé Alves, vamos dar, né? Vamos dar um nome aqui pra tarde, okay. Salve, salve, coelhada, né? Itabira vos abraça. A Mercione, né, dando mais um boa noite aqui pra gente. O Thiago Ribeiro com um salve, falando que a gente é melhor... resenha, né, do Coelho. Queria saber se o Lisca perdeu o controle do acesso e se isso pode ter reflexos na Série A. E aí o José Alves, ele até vem com aqui falando que essas atitudes do Lisca ultimamente é de quem vai embora. Pergunta para vocês, vocês acham mesmo que parece que o Lisca saiu, que ele perdeu o elenco? Eu acho que não. A minha opinião é de que acho que os caras estão muito cansados pelo como foi o ano, a motivação baixou um pouco e o ataque era ruim. Eu acho que essa é a combinação pelo qual a gente vai ser campeão. Não necessariamente porque ele perdeu a mão ali com os caras, mas a opinião de vocês aí, qual a sua visão, Adolfo? Olha, eu tinha quase certeza, no começo eu estava achando que ele não ia ficar mesmo, depois eu fiquei com quase certeza que ele ia ficar, mas essas duas últimas entrevistas, cara, não sei não, viu? Sei não. Eu não acho que ele perdeu a mão do grupo, não. Acho que ele, eu acho que o esporro dele, as colocações dele, são consistentes com o que a gente está vendo, né? Não sei, o jogador de futebol é um bicho muito mimado, né? É um cara que ganha muito, não faz muito esforço, né? Cara que treina um turno por dia, 2 horas por dia, tem tudo na mão, a imprensa passa a mão na cabeça. Então, o jogador de futebol é muito mimadinho. Então, ele escuta um esporro daquele, não sei se eles, né, fizeram algum tipo de boicote, alguma coisa assim, que é muito comum, né? Mas não parecia isso antes, né? Agora, eu não acho que ele perdeu o grupo, não. Eu acho que ele perdeu a motivação. Ele perdeu a motivação. E aí eu acho que talvez não tenha muita certeza que ele fique, a não ser se prometerem para ele alguma coisa melhor aí. Eu acho, na verdade, que ele demorou para enxergar que o Felipe Augusto não dá para ser jogador do América, né? Acho que aí que foi um dos erros dele, foi esse aí, insistir com esse cara tanto tempo. Enfim. Eu acho que o Felipe Augusto, como ele já está acostumado com o Belo Horizonte, ele pode ir pro Cruzeiro, viu? Só a favor. Eu super eu a também. Favor. Ele eu paga. A gente pode pagar até o salário se tiver contrato. Então, eu acho que assim, eu acho que o Lisca, concordo com o que o Adolfo falou sobre jogador animado e tal, eu acho que independente disso, ninguém gosta de ser cobrado publicamente, mesmo na sua empresa, no seu lugar de trabalho, aí você não quer ser cobrado publicamente, e aí, assim, me preocupa o histórico do Lisca. Todo o trabalho do Lisca começou a ir pro saco quando ele começa a fazer essas declarações públicas de torcedor. O problema é isso, ele falou o que todos nós achamos, o que esse programa falou aqui todo domingo, o ano inteiro. Só que uma coisa é o Jair, o Tales, é o Adolfo, o Felipe, o Lucas falar, outra coisa é o chefe do cara falar, entendeu? Então, são coisas. É aí que está o problema. Então, se ele ficar. Primeira coisa, eu acho que. Eu para mim, a variável que mudou nesse processo aí também foi uma. Chama-se Paulo Brax. Não vou defender, dizer que o Paulo Brax era a razão do. Não é isso. Mas o fato de existir um diretor de futebol, naturalmente essas coisas são mais freadas, sabe? Vai conversar com o cara, não, Liz, que tal? Não é assim, não é assado, não. Esse cara aqui, nós estamos no planejamento, não vai ficar menos, deixa baixo, só não bota o cara e tal. Então, essa falta de um diretor de futebol talvez colocou uma egolatria na cabeça do Lisca que talvez não precise, entendeu? Não precisa. Não, ó, tá, da mesma forma que acabou o campeonato, se eles estão pensando assim, acabou também para quem você não quer que fique. Não, você não precisa se indispor com ninguém, entendeu? Libera, tchau, abraço, cai caçar um time pra você jogar e acabou. E me parece que o Salum tá com outras coisas na cabeça nesse momento, ele não tá com a cabeça no campo, ele tá preocupado com outras coisas de clube empresa, ele não tá com a cabeça no campo agora. E aí tá sobrando no Lisca. E aí, historicamente, foi o que sempre deu merda no trabalho dele, quando ele começa a conversar abertamente o que ele acha de forma privada. Então me preocupa bastante isso aí. Bem, é o Marcelo Cassolari, né, nosso companheiro também, concordo com você na saída do Brax. E temos aqui, ele também pondera, falando que ele pode estar se precipitando, né, mas que ele acha que não dá para esperar muito do Vitão e que o Alê não voltou de contusão, né. E falando nessa de elenco, né, igual vocês comentaram, o José Alves também fala aqui que de início, né, pro ano que vem, ele fala que tem que sair Felipe Augusto, Carlson, Alê, Toscano, Sávio, Léo Passos, Guilherme e Lohan. Vocês acham que algum desses aí dá pra aproveitar ou sai todo mundo? Não, cara, ainda tá uma turma boa. Eu acho que o Alê dessa turma. Não sei como. Nessa preguiça que tá. Vontade, eu acho que é melhor despachar. Se tiver contrato, tenta com um negócio. Liga pro Sampaoli, pergunta se o Sampaoli não quer mesmo ir lá no Atlético, não. Nós entregamos lá. Nós entregamos ele lá em Vespasiano. Disponível. Lucas. Com relação ao Lohan, cara, não dá pra saber. O Lohan não jogou, ué. O pouquinho que eu vi do Lohan, ele pelo menos mostrou disposição. Mostrou disposição. Perdeu contra o Brasil também. Mas é muito pouco, muito pouco pra você. É o mesmo caso do Vitão, da falar que o Vitão não dá. Tá muito cedo ainda. É o mesmo caso do Lohan. O Lohan não teve oportunidade. Insistiu-se com peças erradas. Insistiu com o Volto. Insistiu com o Léo Passi. Insistiu com o Felipe Augusto. Insistiu-se com o Carlisson e Lohan, entendeu? Sei lá. Mas eu vou falar com você uma coisa. Gente... A gente, em 2021, a gente vai ter uma pressão muito grande. A verdade é essa. Nós vamos jogar um campeonato mineiro que, se a gente não é o favorito, nós estamos pelo menos entre os dois. Vamos conversar. Porque... Agora a gente é o segundo. Porque o Cruzeiro não é favorito a nada esse ano. E a gente vai jogando Série A, nós vamos jogar com pressão no Mineiro. Nós vamos jogar a Copa do Brasil com alguma pressão, porque nós somos bem esse ano. Nós vamos jogar uma Série A. Aí vem a pergunta, dá para jogar com o Vitão num ambiente de pressão desse? É complicado. Eu não acho que ele tem futebol hoje para aguentar esse nível de bola. Essa é a real. Então, para mim, é o tipo do jogador que precisava ser emprestado aí para dar uma rodagem no cara. Não, eu não decreto que ele não joga. Eu até acho que pode jogar. Só que eu acho que ele precisa... Eu acho ele muito afobado. Eu acho que ele não sabe usar o tamanho dele. Ele não sabe fazer aquela paredinha clássica de centroavante. Então, assim, eu acho que falta experiência nele. E não sei se 2021 é o ano para ele pegar experiência. Você está entendendo? Então, assim, imagina... Exatamente isso aí. Então, assim, eu acho que é um jogador... Eu não decretaria o fim da carreira do Vitão de forma alguma. Eu só não acho que talvez o América 2021 seja o lugar para ele pegar a experiência, né? E assim, tem outros caras também que são essa interrogação, entendeu? A diferença é que um cara que sobe da base é craque, meio que você vê isso rápido, cara, entendeu? A gente falou, por exemplo, do Ademir. O Ademir é o quarto ano dele na América. Mas quando a gente viu esse cara jogando na Patrocinense, ele pelo menos já levantou a nossa dúvida. Tanto é que todo mundo ficou feliz quando ele veio para a América. Então a gente via que tinha alguma coisa ali que dava para trabalhar. Mas dava para você pegar aquele Ademir que veio da Patrocinense e meter ele numa Série A de brasileiro? Não dá, cara. Não dá, entendeu? Então, a formação desse elenco esse ano tem que tomar esses cuidados. Por exemplo, o tal do Gustavinho. Na base jogava muito. Na base jogava muito. Agora, dá para jogar a responsa nas costas de um cara desse? Não dá. Você tem que jogar ele no Mineiro, deixar ele jogar, e aí ter paciência com o sobe e desce do cara, entendeu? De repente, se o cara for craque, a gente vai ver esse cara e dá para o cara começar a entrar, aquela coisa toda. Mas, agora, Guilherme, não tem o que tirar mais, tá certo? Carlson, para mim também não tem onde tirar mais. Felipe Augusto, entendeu? São caras que igual o Vitão, pode ter de onde tirar ainda. Agora, esses caras, para mim, já bateu no teto, cara. É isso aí. Eu não vejo como ficar com esses caras no elenco, não. Tem muita gente no time que foram até bem, mas que são reservas duvidosas na Série A. Tá? Me desculpem aí os fãs do Juninho, mas o Juninho, para mim, não é titular de Série A em lugar nenhum. Entendeu? Porque numa Série B, na melhor fase dele, com 6 pulmões, o cara brilha. Entendeu? Na vontade, não sei o quê, box to box, aquela coisa toda. Mas em Série A, bacana. Que é o jogo da Série B, né? É o jogo da Série B. Agora, na Série A, você tem que cadenciar a bola, você tem que ter um passe de qualidade, você tem que ter uma visão de jogo. E o Juninho não tem nada disso. E vai lembrar até que no plano de jogo do América hoje, conta como ele chegar muito à frente para ter um poder de decisão. E a gente viu quantas vezes chegou nos últimos 4 jogos. Né? Não. Quando ele chega, pode chutar pra fora, igual a bola na lua. Contra o Confiança, ele chegou em uma das bolas da área, mas não deu certo, né? Ele não conseguiu finalizar. E um elogio legal da Mercione aqui, né? Com um comentário, que ela fala: espera que o Lisca esteja vendo tudo que a gente fala, né? Porque é muito pertinente. Eu acho que sim, porque depois que eu xinguei o Felipe Augusto no Instagram do Lisca, ele parou de escalar o Felipe Augusto. Então eu acho que funciona. Sei. Mas. Desculpa, Felipe, vai. Não, aqui é que o próprio Zé Alves, né? Ele comenta que algumas indicações, né? Aí ele comenta aqui de Bruno Ponte, Crispim, o Pedrinho do Oeste, Chiesa, de Carlos, Nirley, o Anderson Conceição, Camilo. Em termos de contratação, vocês acham que tem algum desses que vai? Ou o que vocês acham? Onde vocês acham que vai investir um pouco mais? Tem algum jogador que você acha que pode ser aproveitado aí de Série B, às vezes de Série C? Vocês têm alguma ideia? Desses aí, o Chiesa é o que mais me agrada, por incrível que pareça. Pois é, eu tenho uma dúvida desse Chiesa, cara. Eu não sei se ele aqui pra baixo de novo, o Sudeste, se ele vai dar caldo mais não, sabe? Mas é a chance do cara, né? É uma dúvida, né? O cara esse ano jogou num time lutando pelo rebaixamento. De repente ele vai pra um time de Série A, Bem estruturado, não sei. Gol ele sabe fazer. E assim, não tá tão. Não tá tão ruim fisicamente, né? Pelo que deu pra ver jogo náutico, assim. Não, tá jogando. Tá correndo. Tão velho, assim. E se perdendo o Ademir, o Pedrinho talvez seja uma boa opção, né? O do Oeste. Não é exatamente um jogador também rápido, driblador, talvez possa ser um cara pra olhar. Agora os outros, vai lembrar que o Anderson Conceição passou por aqui, era péssimo, né? Então, acho que. Melhor, eu ficaria com esses dois aí, talvez, muito pelo que acho que é do Brasil, ou do, é que o Tom Matheus, sei lá o quê, que tem dois nomes, nome composto, joga pela esquerda ali. É o 10 desse, de um desses times, esqueci o nome dele. No dia, nós jogamos contra ele agora recentemente, não sei qual time que era aqui. Esqueci. Camisa 10, bonzinho mesmo, sabe? O que o América tem que mudar é essa filosofia dele de não poder olhar para o mercado fora do Brasil, cara. Você vê ontem contra a Cachorrada, quem decidiu o jogo foi dois argentinos, cara. E hoje, do jeito que está a moeda, caras bons não estão sendo difíceis de trazer. Você vê time de Série C com jogador argentino, chileno, caramba, quatro. Então, assim, não pode ficar restringido a só o mercado nacional, né? A gente tem que tentar outros lugares também, tentar buscar outras coisas. Abrir um pouco a cabeça, né, cara? E também ver se a gente acaba com aquela sina de contratar depois do Mineiro, né? Eu tenho uma raiva dessa política, cara. Ah, vamos ver o que vai acontecer no Paulista. Mas você tem dúvida que esse ano vai ser assim? Mais ainda? Claro que vai ser, todo ano vai principalmente ser assim. Principalmente que esse ano o Mineiro, pelo que eu tô vendo aí, nós vamos entrar com sub-20. Mas aí pode ser que a gente contrate durante o Mineiro, né? Que já é um pouco... Esse ano vai ser mais atípico, né, pra contratação. Isso vai apertar a pré-temporada. Mas a gente tem um pouco... Porque tem jogador aí que a Série A vai acabar no fim do ano. Às vezes jogador de times final de contrato com a Série A... Pré-temporada esse ano é o estadual. Esse ano tá mais difícil, né? O legal do estadual é que pela primeira vez a gente vai dar chance pra... Por exemplo, o Cassolari pergunta se Flávio e Sabino conseguem se aproveitar na Série A. Ó, o Flávio, pelo que jogou... Mesmo caso do Vitão. Pra mim é o mesmo caso do Vitão. Fez boas partidas e partidas ruins. Então, tipo... É legal, vamos ver no Mineiro, porque se os caras jogarem muito mal no Mineiro, aí você tem certeza que não tem chance. Se os caras fizeram um bom Mineiro, você tem pelo menos a dúvida e pode achar que eles podem ser reservas. É ficar um pouco assim, né? Vai ser aberto. Flávio, Gustavinho. A solução dele é fácil. O Flávio é pegar o Lexotan que o Ale toma, cortar para um terço da dose, só para quebrar aquela afobação que ele tem, entendeu? É só pro Flávio entrar menos nervoso. Pega a dose do Ale, divide por três, é a dele. Hoje jogar um pouco mais afobado. É o Flávio, eu tenho quase certeza que nós ficamos com o gêmeo errado. O irmão dele até hoje não estreou no profissional, hein? Ah, mas o Flávio também não estreou no profissional, não. Essas partidinhas que ele tá fazendo aí, tá a mesma coisa. Né? Jogou mais vezes, pelo menos. Ano passado chegou até meter gol. Gol Salvador lá contra o Guarani. O Vitão também. Mas eu acho que também. O problema do Flávio, eu acho que, assim, por necessidade, ele virou o substituto do Zé Ricardo, mas quando o Flávio mostrou um bom futebol, ele era o que faria, um pouco do que faz o Alê, no sentido de ser um cara um pouco mais avançado. Ele não era o primeiro volante, não. E ele, como primeiro volante, não, de fato, não fez boas partidas. O Flávio é um pouquinho mais avançado, até que a gente não criticava tanto. Mas não é um cara, tá longe de ser um cara para jogar Série A também. Você falou um negócio aí... Do Juninho, rapidamente. Me desculpe os amantes do Juninho. Mas eu gosto mais de você como apresentador. Como comentarista, você fala muito. Puta merda. Desculpa, cara, foi mal. Me desculpe os amantes do Juninho, mas a confusão que nós temos... Que são muitos. Quem faz o quê é culpa do Juninho. Entendeu? O que o Juninho... O Juninho, ele é volante ou não é? Se ele é volante... Ele é o Serca Lourenço. Pois é. Então, se ele é volante... se ele é volante, ele tem que desarmar. Ele não desarma. E aí, ele não é volante. Quer dizer, ele não joga como volante. Ele joga de quê? Ele joga na mesma posição que o Alê. Ele é o Alê do lado e o Juninho do outro. Telemeia? Mas o Alê é o 10 e o Juninho é o 8. Isso, time, então, né? Numeração antiga. Era pra ser. Ele tá jogando mais de meia direita. Então, eu digo que ele joga melhor. A gente pega assim, é o Alê de um lado do campo, cobrindo a saída do lateral e fazendo a jogada do lateral por um lado, o Juninho do outro lateral, cobrindo a jogada do outro lateral e fazendo a jogada, tanto que o Juninho faz, até na boa fase do Daniel ali, quando tava na Daniel não, do Diego, quando tava na lateral direita, eram os dois de um lado, no outro lado ali era o Giovani ou o Alê e o lateral esquerdo, que é o Sávio ou o João Paulo. Eles fazem essas jogadas, quando é para marcar a saída de bola do lado do Juninho, o Ademir marca a saída do lado direito e o Juninho aparece ali. Inclusive foi assim que saiu a jogada contra o Corinthians, né? Sai na saída de bola, o Juninho tenta roubar para já fazer a jogada do ataque, e do outro lado é o Alê. A questão é que, assim, o Juninho é o melhor cara para fazer isso? Eu acho que não, mas ele está sendo escalado dessa forma. Então, se é assim, vão fechar um contrato para triplicar o salário do Zé Ricardo, que a bomba estoura toda nele. Se o meio de campo não consegue desarmar e a bomba cai no único volante que está jogando, esse cara está fodido. Tudo vai cair nele. Segunda coisa, quando esse cara machucar e você botar um Flávio da vida para fazer o papel dele, não faz, bicho. A única solução para isso é você voltar no tempo e buscar o Dudu Pitbull e botar ele. Mas eu acho que no esquema do América, assim, sou torcedor, não sou analista de desempenho tático, que porra que seja, né? Mas no esquema do América, a gente não concentra essa função de desarmar no Zé Ricardo. O América... Até porque ele é o único que desarma, mas a função não tá nele. Gente. Eu tô dizendo o seguinte, até o Zé Ricardo, que é o nosso primeiro volante, ele tem uma função que não é só de primeiro volante também. O Zé Ricardo é o primeiro cara que recebe a bola para distribuir jogo. E o nosso time é o time que marca a saída de bola. A gente não espera o adversário chegar no nosso campo para o nosso volante desarmar. Quando a bola chega para o Zé Ricardo desarmar, é que já passou pelo menos uma linha. Já quebrou a bola. Pelo menos uma linha. O Ademir de um lado e alguns dos Filipes ou Léo Passos do outro e o Rodolfo no meio, ele já tenta dar o primeiro combate. Se não dá eles, tem a segunda linha, que fica com o Juninho de um lado, o Alê do outro e o Zé Ricardo no meio. Se passa deles, aí chega o Zé Ricardo. Gente, o que eu estou dizendo é o seguinte, o Zé Ricardo, ele fica sobrecarregado? Na minha opinião, fica. Só que o América não concentra essa função de desarmar a jogada só no Zé Ricardo. A gente, desde os nossos atacantes, a gente brincava que o Léo Passos era o nosso volante da frente. Porque é um cara que rouba muita bola lá na frente. O Ademir também faz muito bem essa função. Quantas vezes o Ademir não rouba a bola do lateral, não rouba a bola do zagueiro, não rouba a bola, não atrapalha o goleiro. É o jeito que o time joga. Nós estamos jogando com 4-1-2-3. Sabe quem jogava com 4-1-2-3? O Barcelona. Sabe quem que era os dois? Xavi e Iniesta. Quase. Entendeu? Juninho ali. Então, quando você joga com o Barcelona, compensa você deixar um volante se fudendo lá atrás, porque você tem um Xavi e um Iniesta criando bola lá na frente para três atacantes de primeira linha. Agora, você está entendendo? O que eu estou querendo dizer é que você ter essa figura centralizada ali, não só sobrecarrega um cara, quanto torna impossível botar alguém de reserva dele, cara. Mas fato é, gente, que o nosso problema não é o Zé Ricardo ficar sobrecarregado. Nosso problema não é o Flávio ficar sobrecarregado. Porque o nosso time é a segunda melhor defesa do campeonato, tendo um volante, entre aspas, sobrecarregado. Nosso problema é que a gente não consegue fazer gol. Porque o problema não é o Zé Ricardo ficar sobrecarregado. Porque a gente tem Juninho e Alê distribuindo bola. Exato. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Mas olha só, você pode ter um cara que distribui o jogo melhor do que o Juninho, e que também tem uma função minimamente tática de apertar a saída de bola. A questão é que o meu ponto é, o meu problema não é o esquema. Meu problema é que o Juninho, esse cara, essa ponta crucial para a gente fazer jogada. Porque defensivamente a gente não está tendo problema. O Zé Ricardo não está tipo assim, poxa, vida, o Zé Ricardo está ficando sobrecarregado todo jogo, e a gente está tomando muito gol porque ele não aguenta, ele não dá conta sozinho, não. Defensivamente o time é muito bem organizado. A nossa questão é que esse esquema não tem funcionado ofensivamente, então tem que mudar. A gente tá pensando Eu vou falar um negócio, que talvez seja, vocês vão ficar, achar que é até uma heresia. Se bobear, o Alê tem mais desarmes que o Juninho. No começo era Betinho, depois caiu. Porque o Alê tem uma queda de produção muito grande, né? Quando ele tava bem, e o Sampaoli articulava, ele até tava com um número de desarmes bom. Sampaoli? Quando o Atlético queria ele. Ah, tá. Entendeu? Nessa época, ele desarmava mais que o Juninho. Só que o problema é que depois desse flerte ali, ele parou de desarmar, né? Ele não tem produzido. E digo mais, eu acho que muda parte da queda do time ali tem a ver com ter saído o Giovani injustamente pro Alê voltar, né? Porque depois disso a produção caiu, né? O Alê não voltou bem da contusão mesmo, não. E chegou a dar uma melhoradinha. E depois dessa fase aí do assédio aí do São Paulo, realmente ele caiu bastante produção. Passando raiva demais da conta. Aquela hora eu ia falar só uma questão para a gente não perder, porque o assunto já ficou para trás. Com a saída de Léo Passos e Felipe Augusto, vocês já pensaram a quantidade de figurinha que nós vamos ter que eliminar do WhatsApp? Temos o Léo Passos que eu não tiro. Faz parte para comprar a gente. Vai ser muita figurinha que nós vamos ter que eliminar do dia a dia. Tem duas que são claras. Aquela do Léo Passo, lá, Léo Passo, Pitbull, Cachorro Louco, e a do Felipe Augusto, perde mais um gol. Aquela é sensacional. Mas, assim, uma coisa que a gente pode ficar muito tranquilo é que todo ano tem o nosso Felipe Augusto. Já foi o Felipe Amorim, já foi o Williams. Então, assim, todo ano tem um atacante de beirada para nos fazer raiva. Eles vão ter que saber qual que é o próximo. Na verdade, Lucas, vou até além. Todo ano tem um jogador que passou pela cachorrada que nos faz raiva. Todo ano. Até aquele que tá no Juventude, tá até jogando bem, mas quando jogou aqui, jogou porra nenhuma. Como é que é o nome dele? Capixaba. Capixaba. Tá jogando horroroso. Porra, horroroso. Marion passou por aqui. Marion, puta merda. Vamos ver se a gente aprende, né? Não, falando, não vamos aprender. Falando nisso, Blanco voltaria? Não. Não. Também não. Porque menino era bom, gente. Mas pensa bem, o Guilherme não tá machucado, provavelmente não vai renovar. O Lima não tá aqui. A gente também não tem o nosso jogador tradicional de ficar no DM, né? Então, talvez o Blanco volte. Adolfo, na verdade, pro Blanco voltar, o América tem que comprar ele. Por quê? Porque se o Blanco voltar e fizer aí umas 10 partidas em sequências boas, essa porra dessa cachorrada vem cá e pega ele de volta, cara. É assim que funciona. Já é deles, né? Nem por isso mesmo, mas vem cá e pega ele de volta. O passe é dele. É da cachorrada. Bem, vamos para a Barra Colatina, dessas partidas aí que teve praticamente só Colatina? Colatina e Colatina. É. Bem, para o jogo contra o Brasil... Vou até começar pelo Bala, né, já que vai ser difícil de achar um. A partida contra o Brasil, né, que foi horrível, né? O Bandeira, né, ficou com 36,1% para Bala. O Messias com 44,4%, Joseph com 19,4% e Lohan com 0. É claro que ninguém ia votar no Lohan. Mas, então, Lucas, quem você achou o melhor em campo da partida contra o Brasil? Em termos gerais, o Bandeira, viu? Porque foi, assim... geralmente é aquela duvidosa que vinha contra, né? Dessa vez foi duvidosa que deu a favor. Foi um lance complicado, tem gente que acha que foi nem falta, tem gente que acha que foi dentro, tem gente que acha que foi falta, mas foi fora. Enfim, foi um lance bem duvidoso, que até se tivesse vale, ia ser complicado de avaliar. Mas em termos de jogadores, eu acho que eu vou ficar de Messias. Porque, só assim, não tem nem muito que defender meu voto, não. Só porque a gente não tomou gol, eu acho que o Messias ajudou. Thales? O voto é pra ninguém. E queria muito fazer a postagem ali do Bala com esses dois, Bala dos dois jogos, sem ninguém ali. Meu voto é ninguém. Jairo? Eu vou de Messias, ele teve uma bola lá que ele tirou na vontade, buscou o cara lá na lateral, então eu vou de Messias. Adolfo? Eu, Messias também, acho que assim, pelo menos, ele jogou direito, ele não fez uma partida ruim, e demonstra vontade, né? Não sei se foi nesse jogo do Brasil que o Messias deu um pique no final do jogo, chegou na frente do cara lá, não sei se foi no Brasil. Foi o Botafogo. Foi com o Botafogo, né? Ele tá com vontade, ele tá com gás, ele não compromete, pelo menos eu não vi assim nada nesse jogo do Brasil dele comprometendo, então eu voto no Messias. Já tá decidido, né? Eu vou votar no Bandeira porque foi quem salvou o placar, né? Ainda que o Messias tenha feito uma... Dos jogadores acho que foi o melhor, mas acho que pra nós o Bandeira realmente foi quem salvou a tarde, né? De terça-feira. Colatina teve até alguma disputa, né? O mais votado acabou sendo o Alê, com 40,9%, seguido de Felipe Azevedo, com 27,3%, Juninho, com 13,6%, e o Lisca, com 18,2%. Bem, eu acho que, para mim, para esse jogo vai o Lisca, por conta o time entrou todo muito mal, né? Então eu coloco um pouquinho na conta dele. Mas você, Adolfo, quem você achou o Colatina da partida contra o Brasil? Até cheguei a comentar no começo aí, pra mim foi o Alê, porque quando a gente vai vendo os outros jogos, fica aquela mesma questão que eu falei que aconteceu nos últimos quatro, decepção, né? Então o Alê foi uma decepção, o cara que você espera alguma coisa, mas não, pelo menos no jogo do Brasil não saiu nada. Eu vou ser sincero assim, acho até que teve gente pior em campo do que ele, mas foi um jogo também muito ruim dele, e com esse caráter aí de decepção também, sabe? Quando você espera alguma coisa e não vem nada. Então, meu voto foi pro Alê. E vale lembrar que ele teve a chance no comecinho do jogo, cabeçada dentro da pequena área, sem marcação, que ele manda. Exato. Na mão do goleiro. Então, você, Jairo? Cara, o Lisca merece, até pela entrevista pós-jogo, como eu falei, eu não concordei. Concordei demais como torcedor, mas não concordei como técnico. Mas eu vou votar no Alê. A gente estava antes do programa aqui falando sobre Matrix. Quando ele pega na bola, ele faz igual o Neo no filme, assim, a câmera fica em câmera lenta, assim, a bola assim, parece se distorce em torno, tudo fica lento. Então, Alê, não tá desarmando, não tá armando, não tá tá perdido em campo, perdido mesmo. Lucas? Lucas dormiu. Ou tá falando mutado. É, pode ser também. Então, Thales? Então, meu voto de Colatina vai ser pro Jairo. Por que pro Jairo? Porque o Jairo teve a... Eu não tenho nem palavras para descrever o que ele fez. Ele voltou com o Alisson pro grupo. Desde isso, olha a merda que nós estamos. O programa aqui era sempre alegre, sempre feliz, a gente ganhando, inédito na Copa do Brasil, líder, não sei o quê. Aí o que, é que o Jairo vai fazer? Volta o Alisson pro grupo. O que aconteceu? Isso aí, ó. Você que lembra nós estamos lá, cara do César? O Alisson meu voto é no Jairo. O Alisson mora aqui no meu coração. Ele com o seu aí, canal, sou Zica. Não mistura razão com coração. Não mistura. O sou Zica foi foda. Ainda bem que essa porra daqui a pouco vai acabar. Estão me ouvindo? Agora estamos. Agora sim. Merda. Enfim. Aqui eu vou votar no Alê, apesar de eu acho que o empate não foi por uma questão individual. Foi porque o time inteiro jogou nada. Só que... Se ele dá uma cabeçada com o mínimo de competência ali no começo do jogo, a gente já começa o jogo com 1-0. Eu acho que seria um outro jogo. Mesmo com pouca vontade, a gente teria ganho. E a galera vendo o título mais próximo, talvez fosse uma empolgação diferente. Mas, por conta disso, eu vou voltar no Alê. Mas não acho que foi o grande responsável também. Então, eu acho que, na verdade, a minha teoria é que o Jairo trouxe o Alisson para ver se ele escutava e saía abraçando o Léo Passos, Felipe Augusto. Acabou o time saindo pela culatra, né? Então, mas já que ele voltou, que ele pelo menos agora desse abraço no Alê, né? Que é merecido também. E vamos emendar um duplo Colatina, né? O Colatina da partida contra o Confiança, né? O ganhador foi o Alê, novamente, com 64,3%, seguido de Sávio e Rodolfo, com 14,3%, e Juninho, com 7,1%. Então, Jairo, quem você acha que foi o Colatina dessa partida, hein? Ah, dessa vez não vou votar nenhum dos quatro, dessa vez vou votar no Toscano. Quando a gente fez a lista do Twitter, não tinha saído o que aconteceu naquela falta final, e aí eu fiquei mais puto quando eu fiquei sabendo. Para quem... Atitude arrogante a dele, né? Para quem não acompanhou o que aconteceu, o Lisca falou que o seguinte, que o batedor era o Sávio, e o combinado é julgado ensaiado. O Sávio bate, pinga na área, vai todo mundo para lá, Bauer, Messias, todo mundo para cabecear, o bonitão do Toscano pegou a bola... Falou que ia bater, mandou o Sávio andar e bateu por baixo com força para tentar fazer um gol heróico. Isso, para mim, é coisa de filha da puta. A verdade é essa, entendeu? Porque ou falasse, não, a jogada... E quase tomamos um contra-ataque. Por quê? Porque não era o combinado, porra. O combinado não era esse. Então, eu vou votar de Toscano por essa idiotice que ele fez. Isso não é coisa de quem quer ganhar. De grupo. Não é coisa de grupo, é quem quer ser herói. E não era hora para herói. De repente ia ser naquela jogada que ia sair aquele golzinho feio que a gente precisava, entendeu? O combinado era esse, a zaga subiu, Sava ia pingar a bola na área, mas para mim vai Toscano. E o Ademir tá muito certo, tinha que ter brigado com ele mesmo, porque não foi o combinado. Thales? Eu concordo com o Jairo, mas eu vou de Juninho, cara. Juninho fez muita raiva, porque o Juninho, a torcida gosta dele muito pela presença dele dentro da área, aqueles golzinhos que ele faz, deitado e tal. Ele não conseguiu dominar a bola na área mais. Então, eu vou de Juninho. Preguiça dele. Lucas? Lucas tem pago a internet, Felipe? Você sabe disso? Olha, não sei. Acho que tá com uma dificuldade, né? Só que ele caiu de novo. Então, Adolfo. Aí, ó. Será que ele tá pagando a internet? Danadinho ele. Eu vou de Alê de novo. Passou raiva, me fez passar raiva de novo, não jogou nada. Vou votar no entre os quatro previamente elencados aí, apesar da boa observação do Jair aí. É que foi denunciado tudo lá na entrevista do Lisca também, né? Ele denunciou o que aconteceu, a história toda lá que a gente acabou ficando sabendo depois. Mas, em princípio, pelo jogo como um todo e pelas opções inicialmente colocadas, eu voto de novo no Alê como mais um jogo decepcionante de alguém que você espera alguma coisa, né? Esse foi foda. Eu acho... Até o ponto bom dele explicar essa entrevista mostra que os caras estão com vontade, pelo menos, né? Se você brigar porque você não ganhou a partida que foi a decisão, mostra isso, né? Mas eu vou de Alê também. Eu acho que ele foi abaixo da crítica ali. É outra partida que mostra. Eu não consigo entender por que o Giovani perdeu posição. Porque o Giovani vinha bem, o Alê entrando mal, e o Alê ganhou a posição. Então é uma coisa que eu não entendo, né? Mas... O Giovani chegou a machucar, não? Nesse meio tempo aí? Não. Eu não sei se ele chegou a ficar suspenso. Cartão, ele ficou suspenso. E não saiu mais. Ele tomou, foi suspenso. Então, Não deu pra entender, porque não é que ele tenha jogado muito melhor do que o Giovani vinha. Não. Só... O Giovani sempre jogou arroz com feijão. Simples, mas tava um arrozinho com feijão bom, né? Não, movimenta então, mais, recompõe, movimenta melhor. Movimenta mais, marca bem, recompõe, assim, entendeu? Aparece numa jogada de ataque, coisa que tá fazendo. Uma bola contra o Confiança ali, que a bola sobrou assim pro Ale, o Ale deu aquele chutinho meio rola-bosta fraquinho, assim, tava, pô, você sobe essa bola pro Giovanni, ele tinha sentado o bambu, se ele tivesse chutando o zagueiro do Confiança que viesse na frente, possivelmente ele tinha errado o gol também, mas ele não ia ter dado esse chutinho chutinho fraquinho, né, de bosta lá que o Ale deu. Ele mostra mais vontade, né, ele é mais, ele tem mais gana, ainda que ele não seja um cara extremamente rápido, ele é mais rápido que o Ale, e ele mostra muito mais vontade fazendo as coisas, né, então, é, não dá pra entender essa, né, então vai com o Ale, que vai ganhar, então, ele ganhou o Colatina da semana, né, os dois jogos, o Arsenal vai ter que dar um abraço bem, bem, bem grande e generoso nele, né, e Bala, é difícil, né, é, o Zé Ricardo e Messias tiveram ali 9,8%, o Ademir teve 24,4%, e ninguém, com 56,1%, ou seja, ninguém mereceu o Bala contra a Confiança. Nessa, eu tô com a maioria, eu vou de ninguém também. Eu acho que, ainda que o Zé Ricardo tenha jogado até relativamente bem, é, o Messias, porra, do lugar do Confiança lá é foda. É, apesar de tudo, dava para ter tido um pouquinho mais ali. Então eu vou de ninguém. Até pelo acumulado de 4 jogos sem gols com bola rolando, né? Então, ninguém. Thales? Ninguém. Jairo? Eu, pelo mesmo motivo do Colatina, eu vou no Bala também. Nesse caso, eu vou votar no Ademir, porque deu um chega mais no Toscano, e é o que eu faria. Então, vou de Ademir. Adolfo? É, pelo que foi dentro do campo, e eu vou votar no Zé Ricardo como Bala. Acho que ele foi o melhorzinho dentre a catástrofe do último jogo. É, então, esse aí, ninguém. O Thales vai passar uma semana sem dar um abraço. Espero que ele não fique tão triste, né? Não, garoto. Messias, um abraço, é, você vai dar um abraço pro Messias. Ah, é, um abraço. É, o pagodinho ali vai rolar, ó. Bem, é... Thales, você chegou a ver o jogo de vôlei no meio de semana? Claro. Ah, então... Especializados com o Lucas. Que é bobagem do caralho que fica aí. Já que não tem Lucas, vai, eu faço essa porra aí. Bota lá. Especializados com o Lucas. Então, cortou, foi você. Aqui é combinado, rapaz. Aqui é tudo combinado, você tá sabendo. Se você for caladinho pra não ser cortado, a gente preparou, entendeu? Mas assuma o lugar do Lucas, seja promovido também, tá? Como é que foram a nossa semana de especializados? Então, cara, no vôlei... Esportes especializados com o Lucas. É. Eu já fui filha da putice. Não fui eu. É, foi esse gordo aqui de cima, aqui, ó, esse cara roxo aí, ó. Então, cara, no vôlei a gente mudou de competição, a gente foi disputar uma outra competição, a taça, sei lá, das quantas, é, e nós perdemos. E agora a gente volta a atenção pro campeonato nacional aí. É, futsal tá parado, não sei quando que recomeça, e os outros também tá parado, cara. Na verdade, acho que esse calendário tá muito louco, né, cara? Ninguém sabe muita coisa que tá acontecendo, qual temporada que nós estamos disputando. Tá muito doido, cara. Muito doido. Sacou? Basicamente é isso. Ah, outra coisa que sobre esportes especializados, hoje alguém no grupão lá falou que o Lisca ia dar uma entrevista no Esporte Espetacular e tal. Eu perdi meu tempo assistindo aquele programa e não deu entrevista bosta nenhuma. Mas teve uma chamada lá do vôlei, cara, e apareceu jogador de tudo quanto é time. Eu fiquei na expectativa de ver a camisa do América e não colocaram a camisa do América. Que merda, cara. Fiquei puto com esse negócio. Vocês viram isso aí também ou não? Essa chamada tá rolando tem um tempo, né? Mas cheguei a ver, assim. Ah, é? É porque meu menino gosta de ver Peppa. Aí é raro eu ver essas paradas. É uma chamadinha do pessoal dançando uma música lá, né? Realmente não tem camisa do América, não. Essa parada aí. E não teve entrevista do negócio do churrasco lá do Lisca, não? Fizeram uma chamada no Esporte Espetacular, que ia ter um... Não teve. Não rolou? Não, acabei teve. Não vendo o final do programa. Não. E não vi, realmente, não, achei que tinha sido pro final. Não teve. Perdi meu tempo vendo aquele boboca lá de brinquinho falando e aquela lourinha boa, quer dizer, aquela lourinha lá falando também e tal. Enfim, foda-se. Bem, e pra encerrar, o que vocês acham? O que vocês esperam pra essa semana, né? Já que tem o jogo da Chape, né, amanhã... E tem aí a rodada final na sexta-feira, né? Qual a expectativa de vocês para esses jogos? Eu acho que já era o título. Acho que o Chape não vai perder. Eu infelizmente, acho que já era. Mas eu acho que já, para o último jogo nosso, já devia ser uma experimentação já. Eu acho que é o melhor. Agora, caso, miraculosamente, ainda tenhamos chance, tem que entrar com força máxima. Se não, se a Chape já ganhar, porque aí não adianta depois, né? Porque a gente vai ter vitórias a menor, então não vai adiantar. Então acho que, se não, se a Chape já ganhar no jogo de amanhã, eu acho que já deve entrar com time já misto, reserva, já não dá muita atenção, não. E resolver logo o que vai rolar pro time agora, a partir do Mineiro. É, para esperar realmente que joguem esses caras que precisam de ritmo de jogo aí, né? Vitão, acho que também concordo plenamente com o empréstimo dele, acho que ele já teve chance. Eu não acompanho a base, então não sei como é que é a evolução dos caras, sabe? Se o cara aqui Na base ele me chegou, Adolfo. É, então assim, como eu não acompanho ele, mas assim, ele teve mais chance de todos aí. Ele e Flávio foram os caras que tiveram mais chance, né? O Lohan não jogou, né? Ele entrou aí minutos e acho que pode se dar uma oportunidade ainda. Já começar com essa turma aí no último jogo e quero ver mesmo se vai entrar no Campeonato Mineiro dessa forma mesmo. E deixar os caras jogarem, porque é o que vocês falaram aí, falta ritmo, falta experiência, né? não saber fazer a parede, não saber fazer o pivô. Né? E ver se dá feijão para esse time do América nesse período aí, né? Aproveitando o termo apresentado aí pelo Felipe, vai ter chutinho rola-bosta assim no time do América, que é uma beleza. A gente tá de chutinho fraquinho, lá na frente da área, sabe? Uns toquinhos, né? Falta feijão aí para esse pessoal. Tomar muito feijão aí nesse período aí, até no Mineiro. A parte positiva é que eu acho que no Mineiro que nem tem mais chance no ataque é o Goldson, né? Que ela até mais falado até que o Vitão em termos de base. Então pode ser uma interessante aí, né? Pra surgir no Mineiro, né? Pra gente. Mas eu acho, Adolfo, que a gente, mesmo com a vitória da Chapecoense, o título fica em aberto, cara. Acho que ele não se fecha com a vitória dele, não. Vai depender da confiança, ganhar da Chape e a gente tirar o saldo, né? É, então, mas fica em aberto. Eu acho que não fica, olha. Se eles ganharem, não. Fica não. Já tá um ponto atrás. Já tá um ponto atrás. Se a Chape ganhar, vai a 73. Nós estamos com 69. Já era. Não, tá empatado agora. Não, nós temos 70. Nós temos 70. Eu tenho 70 absoluto, nós temos 70. É, se a Chape ganha, vai pra 73, a gente fica com 73 pontos. Eles vão ter uma vitória a mais. Ou seja, se a gente ganhar e eles perderem, a gente vai. Igual a vitória. Vai pra vitória de novo. Aí vai pro saldo de gols. Hoje. É dois que tem de frente. A questão vai ser, a gente teria que tirar o saldo nessa derrota. Só que, tipo, se eles ganharem amanhã, o saldo vai aumentar. Hoje é 2. Então, se vocês ganharem de 1-0... Mas se a Chapecoense perder amanhã, o saldo de gol diminui, óbvio. Sim. Né? Então, o que acontece? Se a Chapecoense perder amanhã, o saldo de gol diminui. Então, o saldo de gol... Não, se perder amanhã, é o melhor dos cenários. Se a Chapecoense perder amanhã, ela vai para 20, de saldo de gol no mínimo. Isso. Aí vai para a última rodada. Se a Chapecoense ganhar e o América ganhar... Aí a nossa diferença de gol tem que ser um a mais do que a da Chapecoense. Isso. Porque aí a gente vai pra gol feito e gol pro a gente tem vantagem. Gol feito já tem mais, isso. Então, não esqueça a bobajada que eu falei. Não, tem razão. Mas sim, eles têm que chance. Perder amanhã. A nossa chance, é eles perderem. O Jairo tirar o Alisson do grupão hoje, mandar ele pro grupão Amigos do Condá, lá da Chapecoense, alguma coisa que tiver assim. Só tirar ele já resolve. E aí a gente, aí ele dá a zica, manda pra Chapecó, né, dá um abraço lá no João Ricardo, uma coisinha assim pra ver se perde, né, amanhã, e aí acho que a gente tem chance, mas... Mesmo que eles ganhem amanhã, na verdade é o seguinte, eles precisam perder um jogo e a gente precisa ganhar um jogo com uma vantagem maior do que a deles, basicamente é isso. Mesmo que eles ganhem amanhã ainda 73, a gente poderia chegar a 73 se eles perderem o jogo seguinte, né, então não tem que jogar com o time melhor mesmo, não tem... É que eu acho. Por como temos jogado, eu acho que vale a pena dar uma chance pra alguns caras que ainda estão treinando. Porque, por exemplo, não dá pra testar o Goldson, não dá pra testar o Thales na lateral. Mas o Lucas Luan ainda não tá de férias. O Gustavinho ainda não tá de férias. Que seja o Vitão, o Lohan. Eu acho que vale a pena você pegar alguns desses jogadores que, mais novos que não estão de férias, que continuaram treinando com o pessoal. E colocar pra jogar contra o Havaí. O Havaí, a gente vai ser mais ou menos o São Bento ali. A gente, mais se brigando pelo título, vai estar com a pressão mais baixa ali. Coloca os caras querendo mostrar serviço, porque vai colocar o Ale. O Ale não quer mostrar serviço porra nenhuma. Vai colocar o Juninho, também ficar nessa aí. O Felipe Azevedo, ainda que você não culpa tanto ele, que ele voltou de lesão pra jogar nos gramados horrível ali também. Ele fora de ritmo, uns jogos ali nos gramados pesados. Então, tipo, dá pra... Mas não, só que eu falo, não dá uma porra de uma chance de novo pro Felipe Augusto, mas coloca ali o Cauê pra jogar, coloca o Carlos Alberto, esses que não estão de férias ainda. A gente podia tentar fazer isso, né? Pra ver se dá alguma coisa, né? Mas acho difícil. Já que é difícil, pelo menos dá uma chance pra esses meninos pra já tirar algumas dúvidas, né? E pra ver se pelo menos se encerra o ano com com alguma coisa positiva, né, pra gente. Isso aí. Então, temos um programa, galera? Isso aí, tá fechado. Bom, então é isso, né? Vamos despedir. Agradecer a todos que ficaram aqui. Agradecer também a participação especial do Adolfo, né? Que nos precisou. Beleza? Eu que agradeço o convite aí. Então, galera, uma boa noite e esperamos voltar no domingo que vem, num clima não tanto de velório, né? Para poder fazer esse programa do último jogo e um resumo da temporada ali e tudo. É, então, uma boa noite. Um abraço. Beleza, gente. Um abraço para todos e boa noite. Falou, galera. Boa noite, pessoal. Até mais.